11:06, e uma boa notícia na área jurídica aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A Defensoria Pública do Estado do Paraná já está atendendo a população da fronteira. Eu vou conversar agora justamente com o defensor público Matheus Cavalcante Munhoz, ele que atua aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Como é que está essa atuação da defesa pública aqui na cidade? Já muita procura pelo serviço? Olha, a Defensoria Pública ela está começando o atendimento nessa semana. Nós estamos atendendo a população de segunda a quinta-feira, das 8 às 11 da manhã. E mesmo sem fazer uma publicidade aí do início das atividades que vai ser feita a partir da semana que vem, já estamos tendo um número considerável de pessoas procurando pelo serviço da Defensoria Pública aqui em Foz do Iguaçu. Defensoria Pública que está se constituindo em várias cidades do interior do estado do Paraná, um processo aí que teve início ainda no ano passado. Aqui em Foz do Iguaçu, o atendimento ele está acontecendo ali junto ao mesmo prédio onde funciona o Conselho Tutelar 1, na Travessa Júlio Paz, aqui no centro? Exatamente, na Travessa Júlio Paz, número 43. A gente está atendendo no primeiro andar. Essa travessa fica exatamente entre a Avenida Brasil e a Avenida JK. E você citou que o horário de atendimento ao público está sendo das 8 às 11 horas da manhã, de segunda a quinta. Nos demais horários, nos demais períodos do expediente, isso está sendo aproveitado para trabalhos internos? Como é que vocês estão otimizando toda essa rotina da Defensoria Pública aqui na cidade de Foz? Olha, em razão do pequeno número ainda de defensores que se encontram aqui na comarca de Foz do Iguaçu, como nós somos apenas 4, a gente está fazendo esse atendimento apenas no período da manhã, reservando o período da tarde para o trabalho. Então, provavelmente, todos os dias da tarde a gente passa no fórum realizando audiências. Hoje, em razão da inexistência de servidores que ainda aguardam a nomeação pelo governador do estado, isso já há mais de um ano, a sede está se encontrando fechada no período da tarde, porque nós não temos servidores para manter aberta e manter uma orientação, pelo menos, aqui durante o dia. Então, o funcionamento está sendo dessa forma: o período da manhã, atendimento, o período da tarde, o trabalho dos defensores. Assim que houver a nomeação pelo governador do estado, dos servidores, aí o funcionamento da sede provavelmente será contínuo, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E a gente sabe que a demanda aqui na cidade de Foz do Iguaçu, até pelas características, né, da região, o volume de processos judiciais é grande também aqui na região da Tríplice Fronteira. A demanda em Foz do Iguaçu é bastante grande. Você disse que mesmo no começo agora, sem que uma divulgação mais abrangente a respeito deste serviço, a procura já está sendo grande. Para quais casos, para aquelas pessoas que nos ouvem neste momento, para quais casos o defensor público ele pode intervir? Qual que é a prioridade do trabalho do defensor público aqui na fronteira? Olha, aqui na sede, aqui na comarca de Foz do Iguaçu, justamente em razão do pequeno número de defensores presentes aqui, foi limitada a área de atuação hoje em infância e juventude, na área criminal e na área de execução penal. Isso não significa que a população não pode se dirigir aqui em busca de informações, pois mesmo que esteja fora dessas áreas prioritárias da Defensoria Pública, todo mundo vai receber atendimento, vai receber a orientação jurídica e, caso necessário, a própria Defensoria Pública já faz o encaminhamento para a entidade que especializada para cuidar do caso da pessoa. Ou seja, um serviço bastante importante que, felizmente, começa a ser prestado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos repetir as informações aqui para que quem tem necessidade, precisa desse tipo de serviço, possa já também procurar a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Atendimento de segunda a quinta-feira, das 8 às 11 da manhã, ali no prédio onde funciona o Conselho Tutelar 1 aqui em Foz? Exatamente. Travessa Júlio Paz, número 43. E só para deixar bem esclarecido, porque a defensoria pública ela ainda não faz parte da cultura do Paraná, pois foram 25 anos de omissão em que não houve a realização desse serviço aqui no Estado. Então é importante a gente pontuar que a defensoria pública é uma instituição autônoma, prevista na Constituição Federal, que tenha como finalidade a prestação de assistência jurídica à população que não tem condição de pagar por esse serviço. Hoje, Foz do Iguaçu está seguindo a determinação da sede de Curitiba, que identifica como uma pessoa carente aquela que tem uma renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. Então, quem tem uma renda mensal até 3 salários mínimos pode procurar a Defensoria Pública, que vai estar sendo feito atendimento. E vale ressaltar também que em situações extraordinárias, por exemplo, aquelas pessoas que ganham acima dos 3 salários mínimos, mas que, por exemplo, tem o salário quase que totalmente comprometido com remédio ou com dívidas, pode estar vindo aqui na Defensoria Pública e também vai ser atendido. Conversei aqui na CBN com o Defensor Público Matheus Cavalcante Munhoz, aqui na CBN Foz. Matheus, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar os trabalhos aqui da Defensoria Pública.